Amém, queridos. Graça e paz. Fica de pé, por favor, querido. Nós estamos na presença de Deus. Deus é lindo. Que domingo fantástico. Que domingo abençoado. Eu gostaria que você desse as mãos à pessoa que está do seu lado. Nós vamos clamar a Deus para que Ele continue a nos falar. E eu quero dizer que esse domingo está sendo incrível, que louvor extraordinário, que apresentação de adoração incrível do Ministério Gênesis. Deus é maravilhoso. Você deu as mãos ao seu irmão? Então se prepare para adorar aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Diga assim comigo: Deus. Mas diga com vontade, diga: Deus, em nome de Jesus, eu preciso de Ti. Sopra sobre a minha vida a Tua glória, o Teu poder, e perdoa os meus pecados. Eu preciso de um direcionamento. Fala ao meu coração. Tu és incrível. Tu és Senhor absoluto. Você pode aplaudir Jesus agora, dando glórias ao nome de Deus. Amém. Querido, assente. Deixa eu te falar uma coisa. O céu não é para fracos. O céu é para fortes. Seguir Jesus não é algo destinado para fracos. Seguir Jesus é para aquele que quer pagar um preço. Alguém que está disposto a fazer de tudo para não perder o céu. Se você está seguindo a Jesus, é porque você é alguém muito especial. Não olhe para trás. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Olhe somente para Jesus e você vai chegar lá na glória. Faça de tudo para agradá-lo. De tudo. Mais um pouco. Encante o teu Senhor. Diga para o Pai: Pai, o Filho, Jesus não morreu na cruz à toa. Eu estou pagando um preço para adorá-lo. Eu estou pagando um preço para revelar a esse mundo a sua face. Mostra para Deus que Ele não investiu na pessoa errada. Você é a pessoa certa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é a pessoa certa. Amém? Deus não gastou as cartas dEle à toa. Ele investiu tudo em você porque você é a pessoa certa. Que o Senhor nos fale poderosamente nessa noite. Alguns domingos atrás, no culto da manhã, a gente se encontrou com um personagem que tem uma história fantástica, uma história desafiadora, uma história de muita comunhão com Deus. E eu gostaria, nessa noite, levá-los ao encontro desse personagem, porque a história dele tem muito a nos ensinar. Ele, de fato, é um enorme vencedor. Daqui a pouquinho você vai descobrir de quem eu estou falando. Então abra, por favor, o texto de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 e 4. Narra um pouco da história desse irmão cheio de autoridade, dessa pessoa marcada por um chamado divino. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Se você está em comunhão com Deus, diga glória a Deus, querido. Diz assim, então, 2 Samuel 5, de 1 a 4. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos, a tua carne, e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Que história incrível. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4, perdão, versículo 14, nos traz uma informação determinante. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14. Você encontrou? Se não encontrou, é só olhar para frente. O texto está diante dos seus olhos. Diz assim a palavra de Deus: e pôs guarnições em Edom, e em todo Edom pôs guarnições. E todos os edomeus ficaram por servo de Davi. A coisa incrível e determinante vem agora. E o texto bíblico diz: e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Numa outra tradução está escrito: e o Senhor estava aonde Davi se encontrava. Numa outra tradução, numa linguagem moderna, diz que Deus não abriu mão de Davi durante toda a sua existência. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Como eu disse, a história de Davi tem muitas coisas a nos ensinar. Mas é importante eu destacar algumas coisas iniciais para que você compreenda por que a história desse irmão é tão, tão especial. Da leitura dos textos bíblicos, a gente percebe que a história inicial de Davi, ou lá no início da sua carreira, Davi era um humilde pastor de ovelhas. Alguém que passava o dia sob o sol intenso e passava as noites sob um frio também intenso, guardando o rebanho do seu pai. Caso você não saiba, eu já falei isso algumas vezes, ser pastor de ovelha naquele tempo não era alguém destinado a uma grande missão. Ser pastor de ovelha naquele tempo era ser considerado uma pessoa inexpressiva. Era um serviço destinado aos escravos, aos pequenos, a pessoas que a princípio não tinham muita perspectiva. Então o início da vida de Davi é esse. Ele era pastor de ovelhas. E a gente já percebe logo e pode afirmar que, olhando para o início da carreira de Davi, a gente não consegue enxergar o que Deus fez na vida dele. Porque Davi parecia alguém que não possuía grandes atributos e que não chegaria muito longe. Até o pai dele, Jessé, parece que não dava muito por ele. Houve um tempo que o profeta Samuel era um big profeta da época. Samuel era alguém que era extremamente respeitadíssimo. O camarada tinha uma comunhão com Deus incrível. Deus agia de forma poderosa através da vida e ministério de Samuel. E houve um dia que Deus falou assim para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque dos filhos de Jessé eu vou separar um rei de Israel. E então Samuel foi na casa de Jessé e Jessé reuniu todos os seus filhos. E Davi não estava em volta da mesa. Você sabe por que Davi não estava em volta da mesa quando Samuel foi visitar a família de Jessé? Porque nem Jessé, o pai de Davi, via grandes possibilidades nele. Mas a história nos mostra que Deus mudou tudo. Deus bateu os olhos em Davi, se apaixonou por ele, viu coisas incríveis nesse homem, nesse irmão, e o transformou em rei modelo em Israel. Davi sai da mera condição de pastor de ovelhas e se transforma, ao longo do tempo, no rei mais venerado da história de Israel. Os teólogos afirmam que o reinado de Davi é o chamado reinado modelo. Os anos se passaram e todas as profecias sobre o reinado do Messias Jesus se correlacionavam ao reinado de Davi. Os profetas afirmavam que o Messias restauraria a época de glória do rei Davi. Davi se tornou o rei modelo. Repito, ele era alguém que nem o pai dele apostava fichas nele. Era alguém que parecia que não ia chegar muito longe. Mas Deus enxerga diferente. E ainda bem que Deus olha de forma diferente de nós, seres humanos. Deus olha para um monte de ossos secos e visualiza um grande, poderoso exército. Você já ouviu essa história? Deus mandou o profeta Ezequiel para um vale. E lá no vale tinha muitos ossos secos. E Deus então perguntou ao profeta Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel disse para Deus: um monte de ossos secos. Deus olhava e enxergava um enorme exército de vitória. E Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre os ossos. Ele profetizou, e de uma montanha de ossos surgiu um grande exército poderoso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus foca em alguém que parece não ter nada de especial e gera nessa pessoa um espírito de vitória, um espírito de ousadia. Em outras palavras, Deus transforma pessoas simples em incríveis vencedores. E ele já fez isso algumas vezes, e ele pode fazer outra vez. Com isso, eu quero dizer para você que você não é uma pessoa qualquer sem valor. Se Deus escolheu, é porque ele viu coisas especiais em você. Diga comigo, Deus viu coisas maravilhosas na minha vida. De repente você olha para si, de vez em quando eu fico olhando para mim no espelho e fico perguntando, o que, que Deus viu em você? Eu não sei o que Deus viu, mas Deus olhou e disse, esse camarada tem pique. Esse camarada tem pegada. E resolveu apostar em mim. Eu lembro de um episódio, houve um tempo na vida da minha família, e essa é uma realidade de muitas famílias brasileiras, que as coisas não estavam boas. E a minha mãe resolveu procurar ajuda das crenças de afrodescendentes, né? Foi no terreiro de Umbanda, numa cidade próxima, eu era guri. Eu fui levado lá, porque achava que tinha que ser benzido para as portas serem abertas. Então levaram lá para receber uma oração, um benzimento, botar uma ruda, botar um sal grosso. Diz que isso resolve, né? Por isso que tem gente que planta em casa lá para que o mal não chegue. Espada de São Jorge. Fui visitar uma irmã, ela disse, irmã não. Ela disse assim, pastor, aqui o diabo não entra. Por quê? Tem espada de São Jorge. Que ele se merecia ter a marca do cordeiro, para o diabo não te tocar. Amém? Espada de São Jorge não vai resolver. Lança de São Jorge não vai resolver. Arruda é bom para liberar suas narinas. Sal grosso é bom para salgar uma picanha. Mas sal grosso não impede Satanás entrar na sua casa. O que impede Satanás de tocar é a marca do cordeiro. Quem tem a marca do cordeiro, levante a mão assim. Você tem a marca do cordeiro? Então diga, eu tenho a marca do cordeiro. Satanás não pode me tocar. Diga alto, Satanás não pode te tocar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Você vai dizer com cara, com coragem, com garra. Tem gente que diz assim para Satanás, ele quer espantar Satanás e diz, eu tenho a marca do cordeiro. Vai tomar banho. O reino das trevas vai olhar para você e diz, crente minguado, eu tenho a marca do cordeiro. Diga assim, eu tenho a marca do cordeiro. E Satanás não pode tocar na minha vida. Amém. Aplauda Jesus, querido. Aplauda, celebre. Tem que ter garra para entrar no céu. Adoração perfeita tem que ter garra. Assente. E aí eu fui levado. Lá a benzedeira, lá, né? E ela orou lá todo mundo, fez aquele sinal da cruz. Não estou desrespeitando nada disso, tá bom? É diferente do que eu conheço. Jogou também lá um líquido e tal. E aí chegou uma hora que olhou para mim. Eu vivia muito no sol, meu cabelo era meio vermelho, amarelo, às vezes botava parafina, negão, é um caso sério, quer ficar louro. A gente põe parafina, o cabelo fica duro pra caramba naquele tempo. E aí eu era bem pequeno, e eu me lembro que o pai de santo olhou para mim assim, e falou assim, esse eu não posso tocar, eu tenho tocado em todas vocês. Eu me lembro isso nitidamente, o diabo é maluco, é bobo pra caramba. Me deu essa dica, e ele falou assim, nesse cabelo vermelho eu não consigo tocar. E naquele dia eu aprendi, eu sou escolhido do Todo-Poderoso, eu tenho a marca da escolha de Cristo, Satanás não pode me tocar. Então, querido, Deus é incrível, transforma pessoas que aparentemente são simples, são incapazes, em bigs vencedores. Foi assim na vida de Davi. As pessoas olhavam para ele e não via o rei Davi, não via aquilo que ele iria se transformar. Mas Deus olhou para Davi e disse, gosto dele. Ele vai marcar a geração dele. Você foi chamado para marcar a geração tua. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. Então para de ser crente mais ou menos. Quem é crente mais ou menos aí, levanta a mão. Oh, quem é crente cheio da graça de Deus, levante a mão de meada também. Vigia, hein? Vigia, amém? Glória a Deus, vigia, hein? Teve crente que quase levantou, quase se autodenunciou. É, quase que ele se autodenunciou e segurou. Oh, mas Deus sabe todas as coisas, Ele está te enxergando, viu? Até quando você toma banho, Deus está te vendo, hein? Amém? Quando você está namorando e o pai da menina sai da sala, o anjo está do lado. Amém? Que o anjo do Senhor acampa ao redor de ungido. Então, se você está namorando uma ungida, tem anjo do teu lado. Amém? Se você está namorando um camarada que é filho de Deus, tem anjo do lado dele. Deus está vendo. Querido, Deus é um Deus que aposta em cada um de nós. E a pergunta a ser respondida, o que Davi tinha que o levou a se tornar um grande big vencedor, o levou a triunfar sobre grandes inimigos? O que Deus viu em Davi que agradou? A história bíblica diz que Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Então, o que Deus viu em Davi? A primeira coisa que Deus enxergou em Davi, quando Davi ainda era pequeno, era um ninguém, um pastor de ovelhas, alguém que não era convidado para sentar à mesa com seus pais. Deus olhou para Davi e viu em Davi uma vontade enorme de crescer. Davi era portador dessa característica. Ele entendia que podia chegar mais longe. E isso está claro em alguns episódios da vida de Davi. Em especial num episódio. A Bíblia diz que certo dia, Davi foi enviado por seu pai para levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E então Davi vai, obedecendo seu pai Jessé, se aproxima do local onde Israel estava em guerra e viu um camarada gigante chamado Golias. E ele percebeu que Golias estava proferindo palavras contra Israel, contra Deus, e ninguém fazia nada. E Davi ficou incomodado a perguntar: como é que vocês podem ficar parados diante desse camarada aí? Deus é Deus, Deus é Senhor dos senhores. Ele pode todas as coisas, é óbvio que eu estou parafraseando Davi. E aí, de repente, ele ouviu algo incrível. Ele ouviu o seguinte: olha, o rei vai dar riqueza para quem vencer esse grande inimigo, esse grande gigante chamado Golias, o filisteu. E ainda mais, Deus fará a sua casa livre de impostos. E aí falaram para Davi, chegou ao ouvido de Davi algo ainda mais incrível. Davi ouviu o seguinte: olha, o rei que era Saul vai dar aquele que encarar Golias e vencê-lo a mão da sua filha. Davi olhou para o lado e alguém disse: é aquela. Oh, glória a Deus. É aquela. E Davi pensou consigo mesmo: será a minha esposa. Determinação, ousadia. Ele entendia que podia chegar mais longe. As pessoas olharam para ele, os irmãos falaram para ele: para de ser chato, você não vai conseguir vencê-lo. E Davi disse: eu posso vencê-lo. Você está me entendendo? O que você precisa ter? Você precisa acreditar mais em si mesmo. Porque Deus acreditou em você. Repito, Deus apostou todas as fichas em você. Então pare de se achar alguém muito pequeno, inexpressivo. Você não é pequeno. Você não é inexpressivo. Você é filho do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso anda do seu lado. Então, para de se intimidar. E o segundo segredo de Davi está relacionado também à sua característica de alma, de ser. Davi confiava muito nas suas possibilidades. E aí está o segundo segredo dele. Ele não era alguém que desacreditava de si mesmo. Ao contrário, ele confiava em si mesmo. Confiava que tinha muitas possibilidades. Ele confiava e acreditava que podia ultrapassar os grandes obstáculos. Ele podia derrotar Golias. Autoconfiança. Confiança em si mesmo. Confiança em sua capacidade pessoal. Há algumas cenas narradas no texto sagrado que revelam que Davi era alguém portador dessa característica incrível. Ele sabia e se via como alguém cheio de possibilidades. Quando ele viu Golias desafiando o povo de Israel, ele olhou para o rei e percebeu que o rei Saul estava cabisbaixo. Davi ousadamente disse o seguinte para Saul: não desfaleça o coração do rei e de ninguém por causa dele. Teu servo irá e vai pelejar contra esse filisteu. Só que Davi era alguém franzino. O texto bíblico diz que quando Saul então deixou que Davi enfrentasse Golias, Saul disse para Davi: coloque essa armadura sobre você. E a armadura era tão pesada que Davi não teve como colocar a armadura. Deram para ele uma espada. E a espada era tão pesada que Davi não conseguiu segurá-lo. O capacete de ferro, nada. As possibilidades de Davi, humanamente falando, eram pequenas. Mas segundo a visão de Deus, Deus estava olhando para alguém que iria marcar a história de sua época. E ele marcou tanto que sua história chegou até nós. Ele é um dos homens mais falados em toda a terra devido à sua coragem e o fato de acreditar muito em si mesmo. E aí então, Davi resolveu contar uma história para o rei Saul. Ele disse o seguinte: disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. O que Davi estava dizendo para Saul foi o seguinte: meu rei, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e certa vez veio um leão, parece história de pescador, mas não, é a história de quem teme ao Senhor. E aí veio um leão, e o leão queria pegar uma das ovelhas do meu pai. Eu o enfrentei, eu o encarei, e eu matei com a minha própria mão. Saul olhou para Davi e deve ter se perguntado: quem é esse rapaz? E a história continua, ele disse: veio também um urso. Veio um urso. E eu lutei contra o urso e derrotei o urso. A gente aprende dessa fala de Davi duas coisas. Primeiro, não existe nenhuma impossibilidade para quem tem Deus ao seu lado. Diga comigo: não existe nenhuma impossibilidade para quem tem Deus ao seu lado. Amém? Glória a Deus. O maior dos seus inimigos não é páreo para Deus. E a segunda coisa que a gente aprende é que eu preciso ter autoconfiança. E junto com autoconfiança eu tenho que aprender que eu não posso frustrar quem delegou sobre mim responsabilidades. Olha o que Davi disse: o urso e o leão queriam pegar uma das ovelhas do meu pai, mas eu não poderia ter deixado isso acontecer. Estavam sob minha responsabilidade. E ele se deu um máximo para proteger aquilo que não lhe pertencia. Preste bem atenção. Se Deus lançou responsabilidades sobre você, você é capaz de ser fiel até o final. Não abra mão de nada de que Deus colocou sobre a sua vida. Paga o preço para mostrar ao seu Deus que você merece que ele aposte todas as fichas em você. Mas eu estou falando de autoconfiança. Um crente autoconfiante não dá trabalho para Deus, porque diante dos obstáculos ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diante de uma grande montanha ele diz: montanha, sai da minha frente, e ela sai. Um crente autoconfiante é alguém que foi gerado pela fé, que tem o poder do Espírito dentro de si, que tem comunhão com Deus e sabe que Deus nunca falha. Diga comigo: Deus nunca falha. Quando Davi encara Golias, Davi acreditava piamente que ele poderia vencer Golias. Acreditar e confiar. Conta-se a história de uma determinada pessoa que queria passar de uma parte do rio para outra. E quando ele chegou na beira do rio, ele percebeu que não havia nenhum barco. E ele ficou pensando em como poderia sair de uma margem e ir para outra. De repente, em meio nevoeiro, chegou alguém, vinha alguém remando um barco de madeira. Era o barqueiro. E esse então barco se aproximou da beira do rio. E esse rapaz percebeu que nos remos do barco haviam duas inscrições. Até então ele não conseguiu ler a inscrição, as inscrições, até que ele entrou no barco e percebeu que num dos remos estava escrito autoconfiança e no outro acreditar. Confiança e acreditar. E ele então perguntou para o barqueiro: o que significa essas inscrições no remo do seu barco? E então o barqueiro resolveu mostrar para ele. Estava escrito confiar e agir. Repita comigo: confiar e agir. Ele pegou o remo que estava escrito confiar e começou a remar só com ele. E o barco começou a dar volta em si mesmo, numa circunferência, não saía do lugar. Aí depois do barqueiro mudou o remo e pegou o remo que estava escrito agir. E da mesma forma, o barco começou a rodar num eixo de 360 graus e não saiu do lugar. Até que então o barqueiro pegou o remo escrito confiar e o remo escrito agir e começou a movê-los ao mesmo tempo, na mesma direção, e o barco seguiu para outra margem. Não basta só confiar, você tem que agir. Não basta querer agir se você não tiver confiança e fé em Deus. Una essas duas coisas e você vai chegar longe. Tem gente que fala: eu confio em Deus, mas não age como alguém que confia em Deus. Ele tem um desafio pela frente e começa a chorar. Ele tem uma prova na faculdade e essa prova é complicada. E ele pensa em lançar tudo fora, desistir, porque o obstáculo é grande. Querido, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Nenhum obstáculo é grande demais para aquele que tem fé em Cristo Jesus. A autoconfiança é o combustível da vida de um vencedor. É o combustível que nos leva ao sucesso. Há uma outra característica na vida de Davi que você precisa ter no seu coração. Davi era ousado, determinado. Ousadia e determinação. Você já me ouviu falar sobre isso várias vezes. Ninguém chega longe se não for ousado. Ninguém chega mais longe se não for determinado. As barreiras sempre são grandes. As dificuldades são enormes. Mas Deus abençoa quem se arrisca. Deus abençoa quem se lança no mar. Quem é corajoso. Quem acredita que Ele, o Todo-Poderoso, pode te levar para mais longe. Seja ousado. Não permita que Satanás roube a sua fé ou a sua ousadia. A cada manhã, olhe no espelho e diga: Deus está comigo, as portas vão se abrir. Acredite, as portas vão se abrir. Eu não sei quando. Mas se você esperar, elas vão se abrir. Você vai sair da mera condição de um humilde pastor, de ovelha, de alguém simples, e vai se tornar alguém conhecido nessa sociedade. Deus te chamou para você marcar Petrópolis. Deus te levantou para você transformar Petrópolis. Deus nos trouxe a esse lugar para a gente ganhar Petrópolis para Jesus. Esta igreja foi levantada neste lugar para saquear o inferno e glorificar a Deus. Se você está aqui, é porque você não é uma pessoa qualquer. Deus só colocou neste rebanho os especiais. Dá uma olhada para o lado. Olha para esse irmão. Não é à toa que você está do lado dele. Amém? Não é à toa. Pode até parecer que esse sujeito, essa menina que está do teu lado, parece que não vai chegar mais longe. Você não a conhece. É uma leoa. É alguém com uma enorme capacidade. Quando está debaixo da graça de Deus, meu Deus do céu, isso me faz lembrar um episódio. Eu era pastor de uma igreja muito expoente lá no interior, no norte fluminense, aqui do Rio de Janeiro. A nossa igreja era extremamente ousada. Era uma igreja que crescia cerca de 250, 300 novos membros por ano. Era uma igreja muito ousada e nós resolvemos fazer uma big conferência e trouxemos para essa conferência aqueles estrelas, ou as estrelas daquela época. E uma das estrelas era uma pregadora com uma autoridade incrível. Ela tinha ela tem ainda um programa de televisão, tem uma comunhão com Deus, mas uma coisa fora de série. E a nossa igreja não cabia a quantidade de pessoas que nós esperávamos. Nós esperávamos cerca de 3 a 5 mil pessoas. E então resolvemos alugar um espaço grande. E eu me lembro que os irmãos da igreja, do patrimônio, falaram assim: pastor, será que a gente vai conseguir pagar tudo isso? Eu disse: será? Estamos debaixo de uma direção de Deus. Se Deus deu a direção, não vai faltar nada. Diga comigo: se eu estou debaixo da direção de Deus, nada vai faltar. Amém, querido? O senhor está debaixo da direção do Pai, de uma palavra do Pai, pode confiar, a porta vai se abrir no momento certo. E Deus, assim, deu tudo. Mas o que eu quero destacar é a minha experiência com essa irmã. Caramba, ela disse assim para mim: pastor, eu preciso de um local para orar, no mínimo 1h30 antes do culto. E a gente preparou um local para ela orar, 1h30 antes do culto. Uma sala anexa ao altar. Os trabalhos começavam, foram durante o dia e a noite. E 1 hora antes, lá estava essa irmã orando. E eu me lembro que em um determinado momento eu fui chamá-la. Já íamos começar a celebração. E como eu conheço essa história, conheço o reino dos céus, e eu sei quem acompanha esses grandes que têm muita comunhão com Deus, eu sei que anjos parrudos estão ao lado dessas pessoas, e alguns anjos não são de brincadeira. Sério. Não dá para você se aproximar de um serafim de qualquer jeito. Um serafim é alguém que protege a glória de Deus. A ideia que a gente tem é que os anjinhos são pequenininhos, né? São fofinhos. Você não conhece os serafins. Você não conhece os querubins. E eu sabia que aquela irmã era acompanhada por anjos fortes. Obviamente, ao chegar na porta, eu chego devagar para que o anjo olhe para mim e fale: é dos nossos. É sério, estou falando sério. É dos nossos. Não vou ousar entrar num local sem que antes o guerreiro saiba quem eu seja. E quando eu entrei naquele lugar, o meu corpo arrepiou dos pés à cabeça. Havia uma glória incrível. E aquela irmã começou a pregar. Ela era franzina, era pequenininha. Pela televisão ela parecia enorme, a câmera coloca as pessoas grandes. Mas ela era baixinha, magrinha. Só comia folhas. Ela era vegetariana. Vegetariana. Só se vê consagrando a Deus. Não é que quem come carne não se consagra a Deus. Mas ela tinha um estilo de vida extremamente regrado. E quando ela pegou o microfone, eu estava próximo ao altar, ouvindo. Gente, aquela mulher virou uma leoa. Sabe uma leoa protegendo os seus filhos? Aquela mulher era um trovão, uma unção, uma graça poderosa de Deus sobre a vida dela. E eu descobri por que ela chegou tão longe. Ela tinha muita comunhão com o Todo-Poderoso. Ela não foi chamada para brincar. Ela sabia que Deus é vivo, Deus é poderoso. Deus nos faz triunfar sobre todos os nossos inimigos. Então não tema. Não tema quem se levanta contra você. É um urso, é um leão. Olhe para aquele que está do seu lado. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Deus se levanta, a terra some, o mar se derrete. Quando Deus se levanta, a terra estremece. Esse é o que anda do teu lado. Esse foi aquele que estendeu as mãos e disse: Esse rapaz é meu, essa menina é minha, você serve ao Todo-Poderoso. Glória a Deus! Erga suas mãos bem alto aos céus. Diga: eu sirvo ao Todo-Poderoso. Então aplauda ao Senhor, dando glórias ao nome dele. Dá glória a Deus, dá aleluia. Uma outra coisa incrível existente na vida de Davi, e que mostra para nós o porquê que ele chegou tão longe, é a gratidão e a fidelidade a Deus. Davi é um pecador como todos nós. Eu gosto de Davi porque os erros de Davi não estão escondidos no texto bíblico. O autor bíblico compartilha para nós todos os erros que Davi teve. Mas uma coisa que me encanta de Davi e também encantou Deus foi a capacidade de Davi de se humilhar diante do Senhor. Capacidade de Davi agradecer, de ser fiel a Deus. Todas as vezes que Davi errou e ele escorregou algumas vezes de forma muito grande. Davi é muito parecido com a gente. Ele escorregou algumas vezes de forma muito gritante. Mas todas as vezes que Davi escorregou, sabe o que ele fez? Correu de Deus? Não. Se escondeu num palácio? Não. Deu uma de hipócrita? Não. Todas as vezes que ele errou e foi confrontado com a palavra do Pai, foi confrontado pelos profetas, ele não pestanejou, se humilhou, se cobriu de cinza, pediu misericórdia, se consertou diante de Deus. Querido, o importante é chegar lá na glória. O importante é chegar lá no céu. Como você vai chegar e como eu vou chegar, eu não sei, humanamente falando, mas eu vou chegar. Posso chegar mancando, mas vou chegar. Eu costumo dizer que se o anjo não quiser me levar, eu vou fazer como o pai Jacó, vou agarrar na perna do anjo e vou falar, você não vai me deixar nessa terra, nem que eu suba agarrado na roda da carruagem de fogo, eu vou chegar lá. Amém? Quando eu chegar lá, São Pedro vai abrir o computador, última geração, não sei nem qual é, vai procurar o meu nome, pode estar lá no final, mas vai estar. Sabe por quê? Porque Jesus me comprou com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Jesus me escolheu, eu sou o filho de Deus através de Jesus. Você é filho, filha de Deus através de Jesus. Gratidão e fidelidade. A gente olha para Davi e percebe que ele nitidamente colocava a vitória dele não somente na capacidade que ele possuía. Ele dizia para Deus, só cheguei aqui porque o Senhor esteve comigo. Lá no Salmo 124, Davi diz assim, ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos poderosos se levantaram, nós, eles já teriam nos comido vivo, mas o Senhor se levantou e nos protegeu. Lá no Salmo de número 22, versículo 7, Davi diz assim, na angústia eu invoquei o Senhor, sim, a meu Deus clamei, e lá do seu tempo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E ele continua dizendo, estendeu do alto a sua mão, tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez meu esteio, conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Gratidão! Eu tenho potencialidade, eu posso chegar mais longe, eu sou alguém incrível, mas tudo isso depende dele, do Todo-Poderoso. De mim mesmo, diz Davi, eu não tinha condição de chegar até aqui, mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve ao meu lado, me conduziu para um lugar espaçoso. E aí Davi diz o seguinte, ele me livrou porque tinha prazer em mim. Caramba! Aí isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Isso é ser usado demais. Olha o que Davi diz. Deus só me livrou porque ele tinha prazer em mim. Será que você pode dizer isso? Deus tem prazer em mim? Será que você é alguém que encanta o Pai? Você encanta o teu Senhor? Se sério, Davi estava dizendo para os céus, Deus me livrou, Deus agiu em meu favor, porque ele tinha prazer na minha vida. Davi era grato, era fiel, tinha consciência do seu chamado. Ele sabia que Deus o havia levantado para algo muito especial. Eu quero dizer, encerrando, para você que está me ouvindo, pare de se achar uma vírgula qualquer, um ponto qualquer. Você não é uma vírgula qualquer. Você não é um ponto qualquer. Deus tem propósito através da sua existência. Deus me chamou, me tirou de Niterói para a gente marcar essa cidade, querido. para conduzir esse rebanho a um estado de muito mais comunhão com Deus. Deus quer que a gente saqueie o inferno e conquiste essa cidade para Cristo. Mas isso não é para ontem, não é para amanhã, era para ontem. Deus quer que você assuma o seu lugar no propósito dele. E o seu lugar é especial. Não para de orar, não para de buscá-lo, não para de adorá-lo. Se dê inteiramente pela obra de Deus. Deus falou assim, através de Jesus, vá por todas as terras e faça discípulo. Deus colocou essa igreja nessa cidade para que nós façamos discípulos para Cristo. Você precisa pagar o preço por Jesus. Ou vai desistir. O propósito que Deus tem para a sua vida é incrível. E se Deus te escolheu, é porque você pode fazer algo diferente. Fale do nome de Jesus. De noite e de dia, se importe mais com o reino. Eu vou lhe perguntar, Deus tem prazer em você? Responda para você mesmo. Será que Deus está conversando agora com os anjos dele, dizendo, eu tenho prazer naquele rapaz, naquela menina. Eu tenho prazer no Guto, eu tenho prazer no Rafael, eu tenho prazer na Cláudia, eu tenho prazer na Maiara. E já tenho prazer também no Tito, que está chegando. Vocês viram que o Tito está quase saindo, né? Na hora do louvor aqui, o Tito estava ali, mais um pouco ele sai. O papai está só esperando esse dia. O Tito naquele dia vai chorar pra caramba e alguém vai dizer assim, a cara do pai. Oh, glória a Deus. Você é a cara do pai. Olha para o irmão que está do seu lado. Pede para ele ficar de pé. Fica de pé, Lorde. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Cadê o meu espírito do louvor? Aleluia. Olha para o teu irmão e diz, você é a cara do nosso pai. É a cara, é parecido com ele. Amém. Sou parecido com o pai. Sou parecido com o meu irmão, Jesus, meu mestre, meu senhor. Fui conquistado para fazer a diferença. E eu não vou perder meus dias. Eu não vou perder as oportunidades. Eu quero a recompensa. A recompensa não é mais a filha de Saul. Não. Eu não preciso da filha de Saul. Eu tenho a filha do seu Demerval, pai da minha esposa. Amém? Mas eu quero mais. A recompensa é outra. Eu não quero perder. Alguém disse para mim, Marco, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Eu quero a salvação. Alguém disse, você vai ter a vida eterna. Eu quero a vida eterna. E alguém disse para mim, teu nome vai estar escrito no livro da vida. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu não vou perder a recompensa. Eu quero a eternidade. Eu quero triunfar nessa terra com Cristo. Eu quero andar com Ele. Eu quero estar naquele dia, naquele momento, quando o mundo for surpreendido, quando buzinas forem tocadas, trombetas vão ser tocadas, e gente do mundo inteiro vai ser arrebatado para se encontrar com Ele nas alturas. Eu quero estar lá naquele dia. Eu quero ouvir a trombeta, a buzina, e quando eu ouvir, vou abraçar a Zeniva, vamos embora. E nós vamos ser arrebatados. E lá eu vou ver o mestre e vou dizer, cheguei. Oh, glória a Deus. Cheguei. Vou viver a eternidade ao lado de Deus. Você quer isso? Levante sua mão bem alto. Diga, eu quero viver a eternidade ao lado de Deus. Eu quero agradá-lo como Davi. Eu vou vencer. Diga bem alto no 3. Eu vou vencer. 1, 2, 3. Eu vou vencer. Aplauda Jesus e o celebre. Porque